Salvador, boa noite, Jesus. 4235, vai estabilizar. Azul 4235, ciente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Azul 4235, pouso autorizado, pista no zero, vento no meia, 0 graus, 06 nós, QNH 10, 16. Livre, pouso 4235. Boa noite, Eco Zulu November, reporte final, pista 35. O vento 170 graus, 06 dúzia de nós. Reporte final 35, baixa do Salvador, Eco Zulu November. Do 4235, no solo 39, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Final 35, baixo outra boa, Eco Zulu November. Eco Zulu November, pouso autorizado, pista 35, vento no meio, 0 graus, 06 dúzia de nós. Pouso autorizado, Eco Zulu November. Zulu November, no solo 41 no backtrack, reporte Librando. Zulu November, frequência livre, boa noite. Azul 4235, prossiga. boa noite. O azul 49800, tinha que dar uma autorização recíproca. Azul 4980, copia. Azul 4980, autorizado destino Recife, Serra Brava, Romeu, Foxtrot, via Azul 17, nível 350. Decola da pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju, transponder 5064, controle Salvador 120, decimal 80. Azul 4980, cotejamento correto, QNH 10 no meio, chame pronto. Confirma, é o Rio 5972? Afirmo, estabilizado, sinal normal, certo. Rio 5972, pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 07 nós, QNH no 0, no 5. Tower, Delta 084, stand by UC clearance. Alpha 084 Tower. Go ahead. Alpha 084, could you please contact 121.11 for call? 121.11, come up. 121.11, please. 111. Azul 001, eu poderia confirmar a saída prevista para Guarulhos? Azul 5001, Tango 1 no Leda, transição Motiva. Tango 1, Leda, transição Motiva. Afirma. 5972, no solo 52, táxi à direita, Alfa, Kilo, Pátio 306, Romeu. Oxana 6224, Torre. Opa, desculpa, 6224, Francisco. Oxana 6224, pouso autorizado, pista no zero, vento no 5, 0 graus, 089, QNH 1 no 0, 1 no 5. Sim, pouso 6224. Salvador, boa noite, 633, portão 62, informação alfa, autorização, por favor, para Guarulhos. Oxana 6313, aguarde saída, Sanvo 1 no lei da transição motiva, 1 minuto para a cópia. Motivo, está na sua escuta. Bom, no 888, Torre. Boa noite, 1888, observando o tráfego no pouso, visual e melhor, estabilizado, pista 2. Bom, no 888, continue a aproximação, aguarde pista livre. Oxana 6224, no solo 56, táxi à primeira direita, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, permaneça na sua escuta, menos 224. Afirmo. Voo 988, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 079. Leve pouso, pistão no zero, voo 1888. Oi, Salvador, boa noite, está 3305, centro da Alfa, posição 05. Solicita autorização para receita. Então 3305, aguarde cópia. Perdão, 3305. Oxalé 6224, tá? Se aprovado via Juliette, portão 04. Para o portão 04, 6224. Para o posto de estacionamento, não deixe 05 aguardando autorização. Está 3305, aguarde. Aguardando, não, 3305. Voo no 888, no solo 58, táxi à direita, Alfa, Kilo, pátio 301 no Lima. Direita, Alfa, Kilo, pátio 101 no Lima. Voo no 888, pátio 3, ok? E Kilo, pátio 301 no Lima, do pátio 3. Voo no 888, Torre. Do escuta. Voo no 888, posição 01 no Lima, do pátio 3. Afirmativo. É, 01 no Lima, do pátio 3, aqui à esquerda. Voo no 888, obrigado. Oxalé 613 no 3, copia. Copia, prossiga na 3, escuta. Oxalé 613 no 3, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Pêndulo 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista no zero, perfil de saída Sanvo 1, Noleda, transição Motiva, transponder 5057, controle Salvador 120, decimal 8. Está autorizando então Guarulhos 360 para Zulu 10, Taubaté, decolando na Sanvo 1, Noleda, Motiva 5057, 208, por 633 da Oxa. Oxalé 613 no 3, cotejamento correto, chame pronto. Camarada, muito obrigado. Tan 3305, copia. Afirmo, TAM 3305, autorizado Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Upezulu no 7, nível 330. Da cola da pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5067, controle 120, decimal 8. Estamos autorizados 330 para Recife, via Upezulu no 7, vírgula 110, Puca, Caju. 067 no transponder, 208, controle, TAM 3305 para o pushback acionamento. TAM 3305, cotejamento correto, aguarde para o pushback acionamento número 2. TAM 3305. Salvador, gol 970, servido a 366, visual com 90. Gol 970, voltímetro no 0, no 5, o vento 1,70 graus, com 0,8 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Ente, livre pouso, gol 970. 4980, portão 1 na guarda, só um minuto. Totalmente pronto, azul 4980, iniciar imediato. Autorizado, chame táxi azul 4980. Comodota 3305, já foi listado há 10 5001, boa noite, prossiga. Azul 5001, Guarulhos, aguarda, cópia, só um minuto. No solo 05 à direita, mantém minha escuta. Na Foxtrot, após Alfa, reporte antes da Juliette. Sim, a gente vai manter a sua escuta, Foxtrot, Alfa, vai reportar antes da Juliette. Gol pro 970. Salvador Tower, good evening, Europa 084, holding short, Abim 20. Europa 084, mantém position, standby. Para início, táxi azul 4980. 112 a bordo, 2h20, Aracaju. À direita, via Indy Alpha, ponto de espera, recorte pronto, altímetro 10 no 5015, azul 4980. Direita, Indy Alpha, 10 no 5, ponto de espera, reporte pronto. Está 3305, pronto para o táxi, 114 a bordo, alternando São Gonçalo da Morante, 4h30, já pronto. Segue o Embraer da Azul, número 2, ponto de espera via Pátio Índia, reporte pronto, altímetro no 0, no 5, está 3305. Alpha 084, follow the Airbus 320 of Tan Company via Apron 1, India to hold point, report at the hold point, altimeter 1015. Segue para a Europa 084, please. Alpha 084, follow the Airbus 320 of Tan Company via Apron 1, India, and Alpha 2 hold point, report at the hold point. We follow the Tan Airbus 320, India Alpha, we report hold point, Europa 084. confirmando sua esfera está pronta, azul 4980. 4980 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, ventou no 60 graus com 08 nós. E decola no 10, azul 4980. Gol no 970 visual com o Airbus 330 da Europa. Ativo, visual com o mesmo saindo do pátio, gol no 970. 970 aguarda passagem do tráfego após prossiga via Juliette, pátio principal, portão 09. Ok, pátio Juliette, aguardando a passagem, 09 é a posição. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Azul 2774, cliente da Alfa. Azul 2774, Porto Seguro, aguarde cópia. Prepare a saída Coral. Agora escuta para cópia, guardando o Coral 2774, obrigado. Corre 63, 132 janela, o gate 62 é pronto para o espectacionamento. Azul 4980, decolo 09, controle 120 decimal 8, então bom voo e boa noite. Boa noite, senhor, 208, bom trabalho, até a próxima. Xanel 63, 13, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Acionamento, espera que chamar para o táxi, 63, 13. Xanel 63, 13, na escuta? Xanel 63, 13, na escuta. Solicitação do Centro Recife. Modifique a rota, por gentileza, Zulu no zero, até Pubase, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase, após prossegue na Zulu 16, até Confins Charlie November Fox, e após direto Mochep, Mike Oscar, X-Ray Eco Papá, e o restante da autorização permanece. Zulu 16 até Pubase, após Zulu 16 até Confins, depois direto Mochep, prossegue um. Conforme, 6 a 3. Uma modificação devido a mau tempo, chama 63 no 3, chame pronto para táxi. Integrado, chamada para táxi, 63 a 3. Mazu 5001, para Guarulhos, aprovado 320. Via Pesolô no 0 para o Bave, Pesolô no 6 com Fins, e após direto Mochep. Mike Oscar, XRE Eco Papá. Decolo da 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5075, controle 120 decimal 8. Azul 5001 no portão 3, chame pronto, pushback acionamento. Salvador Europa 084, Holy Point 10. Salvador Europa 084, maintain position. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 60 graus com 08 nós. Autorizado a decolar, já no Alpha 084, clear to line up, and wait, runway 10. Clear to line up, wait, 10, Europa 084. Azul 2774, cópia por seguro. 2774, ponto cópia, prossiga. Azul 2774, autorizado por seguro, Serra Brava, Papa Sierra, nível de voo 160, via Whisky 33, até Raíra, após direto por seguro, cola da 10, curva direita, saída Coral, Uno Bravo. Aciona 5102, controle Salvador, 120, decimal 8. Então, autorizado Porto Seguro, nível 160, decola da pista 10, saída Coral, 1 Bravo, primeira curva direita, via Whisky 33, depois Raíra. O transponder 5102 e o controle 208, o 2774. Correto, Pátio 3, chame pronto, azul 2774. Manda pronto, chama o 2774. Já. 3305, decola 13, controle 120, decimal 8, move aí, boa noite. 63 via PAC 1 no Índia, até o ponto de espera da 10, reporte no ponto de espera, o altímetro 10 no 5. Via PAC, para Índia, ponto de espera reportará. The wind is 160 degrees with 08 knots, clear for takeoff runway 10. Clear for takeoff runway 10, Europa 084. Chame a 6224. Siga. Vamos coordenar aí nosso voo para Aracaju, por favor. 6224, copia 190. Copia. 6224, Aracaju aprovado, nível 190, via Whisky 33, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, aciona 5101, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 190, Whisky 33, decola da 10, curva da esquerda, Conde, 5101, 208. 14, chame pronto, Xana 6224. Recorro. Autorizado na minha área e manter pista no zero. Na minha área mantendo pista no zero. Fazer 84, Airborne at 16, call Salvador Departure Frequency 120.80, have a nice flight. 2080, bye bye. Novembro, copia para a Vitória da Conquista. Ok, pista, Echo 19 aprovado, nível 105. Vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. Decola da 17, curva direita, saída corredor Axé. Restrito inicialmente no mil pés até o farol da barra, liberação do controle. Aciona transponder 5066. Controle Salvador, 120, decimal 8. Queda, Exo 1 November, liberação da mente, chame táxi. Ana 6313, autorizado a decolar. Pistão 10, vento no 60 graus com 08 nós. Autorizado a decolar, iniciando 6313, Ana. Livre táxi, posso para ingresso no 17. Me chamou pushback. Autorizadas o 5001 e só modificar a rota agora é para Zulu 10. Até Taubaté, Tango Bravo Eco. E o restante da autorização permanece. Por solicitação do Centro Recife. Primativo, tá livre pro chame táxi. Canal 6313, decola 19, controle 120, decimal 8, deu um bom voo, boa noite. 208, boa noite, 63, boa noite. 5972, boa noite, prossiga. Guarde só um minuto, Rio 5972, prepare a Sanvo 1, Leda Doc Loop. Plano ingresso, Ecos 1 November, reporte em área e pronto, cabeceira 17. November, vento 150 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pista 17. O 5972, pronto, cópia. O 5972, Galeão, aprovado 3620, via Pesulo 44, Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após Upper November 857 até Morro Sul, decola da 10, curva direita, saída Sanvo 1. Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1, Sanvo 1, após Leda e após direto Doclo. Delta Oscar, Kilo Lima, Uniforme, Doclo. Aciona 5077, controle 120, decimal 8. 972, checa o rádio, gentileza, informa o Clareza 2 na transmissão. Um Eco Zulu Novembro, Decolos 23, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, está regressando, boa noite. Direita via Indy Alpha, cano com esperador no zero, reporte pronto, altímetro no zero, no 5, azul 5001. Isso, 5972. Confirme se foi copiada a autorização. E o 5972 aprovado, Galeão, nível 3620, via Pezulu 44 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu. Após Upper November 857 até Mousu, decolo da 10, curva direita, saída San Vuno, após Leda e após direto Doclo, Delta Oscar Kilo Lima Uniforme Doclo. Aciona 5077, controle Salvador 120 decimal 8. Correto, partiu 3, chame pronto, pushback, sonamento. Pode esperar pronto. 25001, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 15, 0 graus com 08 nós. Correu 2774 da Vinta, pronto, puxa sonamento na parte 3. Livre em coordenação, chame táxi 2774. 2774. Hello, muito boa noite, Portugal 024, have information on stand 11, Airbus 320, boa noite, Portugal 024, stand by, AT clearance. Decolou os 26, chama controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Portugal 024, red, copy. That's affirmative, Portugal 024. Portugal 024, clear to Lisboa, fact level 350, by Upper Zulu 44 to Mossoró, Mike Sierra Sierra, then Upper November 866 to Magno position, Mike Alpha Golf November Oscar Magno position, after according your flight plan route, departure from 1010, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar Departure Momo with D-Loop Transition. Delta India Lima Uniforme Bravo Transition D-Loop. Scope 5112 and control departure frequency 120.80. And we copy the clear destination Lisbon via runway 10, enter now to Momo departure, D-loop transition. So level 350, Upper Zulu 44, to Mossoro, for November 86, and Magno, then Button Route. Squawk will be 5412 and 120.8 for the approach goal, 024. Flight level 350, and squawk code 5112, report call 024. Okay, 5112 for level 350, that's correct, approach goal 024. Eu 2774 Azul com 68 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternativa Salvador, pronto táxi. Parte 3, parte principal, após via Índia e Alfa, considera 1-0, reporte pronto, altímetro 1-0, no 5 Azul 2774. Parte 3, Índia Alfa, quando no ponto espera, reporta pronto 2774. Portugal 024, just confirmed, flight level cleared, 350. Level 350, Portugal 024. Feedback correct, Portugal 024, stand 11, report ready to push and start. Obrigado, até já. Meu Deus. Boa noite, está 3178, uma milha e meia por Índia Serra, baixar travado. Vai estar 3178, altímetro no 0 no 5, o vento 1 no 5, 0 graus, com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, 3178. Salvador Sideral 99723 para Guarulhos 360, informação alfa. Sideral 9973 com fins, copia o 360. Copia 360 com fins. Sideral 9973 com fins aprovado 360, via Pezulu 10 até por base. Após a Pezulu 1-6, até Pósimo, após direto conforme rota. Decola da 1-0, curva à direita, saída Sanvo 1, após letra e após Motiva. Aciona 5073, controle 120, decimal 8. Autorizado com fim 360, Pezulu 1-0, curva à direita, Pezulu 1-6, Pósimo. Após conforme, pista 1-0, curva à direita, saída Sanvo 1, letra Motiva. 0073 e 208. Correto, Sideral 9973 no pátio 3, chame pronto, puxa back acionamento. Está pronto para puxa acionamento, Sideral 9973. Autorizado, chame táxi, Sideral 9973. Autorizado, chamar a táxi, Sideral. Azul 2774, confirme se está visual com o Airbus na curta final no 0. Completamente visual. Azul 2774, após a passagem do tráfego na curta, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Número 2, no pátio 3, aguardando autorização, Rio 5972. Pushback acionamento 6224 no 4. Inicia de imediato, oficina 6224. Ah, sim. Autorizado de imediato, Oxanel 6224, chame táxi. De imediato está autorizado, 6224. Salvador, Rio 5974, tem informação para a solicitar autorização para Guarulhos. Rio 5974, Guarulhos aprovado, nível 340, Apesulu 10, Taubaté, Tango Bravo Eco. Decola da 1-0, curva à direita, saída Sanvo 1, após letra e após Motiva. Aciona 5105, controle 120, decimal 8. 974, autorizado 340 para Guarulhos, Pesolo 10, Taubaté, Colada 10, curva direita, Sambo 1, Sambo 1, Linda, Mótica, 5105-208-5974. Correto, pátio 3, chame pronto, Rio 5974. Da 3178, Solos 33 à direita na minha escuta via Foxtrot, após Alfa, reporte antes da Juliette. Escuta Alfa, reporte antes da Juliette, 3178. Salvador, boa noite, Azul 49, 59, Santa Bravo, quando possível para Papa Ilhéus. Azul 4959, para Ilhéus, confirma o nível solicitado. 140. Já coordenado, só um minuto, Azul 4959, prepare a saída Coral no Bravo. Obrigado, 4959. Azul 2774, vento no 60 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Livre decolar, Azul 2774, obrigado. Diego? Bom, foi Joe.